Só que aqui só o repórter Tarek, dono 607. A CH65 tá de sério, pronto, cópia. 1804. 251804. Juventuno 20 graus com 09 nós, bravo, que luz. 5020 e o controle APR 120198. Ao contato radar, câmbio. Câmbio, bom dia. Puca, transição Caju, decola da 10 com curva à esquerda. 5030, transponder 1208 ao controle. 5020, transponder ABSA cargo 6570. 5020, transponder do ABSA cargo 6570. É correto, reporta para o post de acionamento. O ABSA cargo 6570. Autorizada a linha decolada, pistão no zero, o vento é no 20 graus com 09 nós. Autorizada a linha decolada no zero, 897, para chegar. Informação hotel, autorização com fim. 897, autorizado com fim via Upper Zulu 16, nível 360, da colação 90 com curva direita, perfeiteira Dael Leda Bridge. Transpondeu 5012 e controle PR 120. Bom, 1897, copiou que está autorizado nível 360, com fim, Apesulu 16, decola da 10, na perfila da El, Leda Bridge, 5012 é o transponder, o controle 128, decimal 8. 120, decimal 8, gol 1897. É isso aí, corrigindo, 120, decimal 8, gol 1897. Correto, pronto, puxa acionamento, gol 1897. Chamarei, 1897. 3597 para o táxi, 124, 4 horas e 40, Campinas. 08, dá uma volta, regresso. 1208, o ponto de fera vai chamar a torre 1898-95, pode ajuste na 097. Nível táxi do ponto de fera da 0 via Indy Alpha, lá 1895-7597. O AB também é 570, pátio carga, posição 10, pushback, acionamento. Fazendo essa equipe de sol, reporte para o táxi, AB 6570. Portará para o táxi, 6570 em coordenação. Estou levando 607 para o táxi, POB 176, autonomia 4 horas e Nova Carne Galeão. 09er, you are clear to the ILS approach. Ok, clear, gonna report, established. Azul 4069, chame Recife 1251. Recife 251, bom dia. Boa. Controle cordial, bom dia, 3890. 3890 é o controle, meu cordial, está em contato radar. Com ingresso 97. Para o pushback e acionamento, gol 17 no 5, portão 2. 17 no 5, após a passagem do Boeing da companhia, retaguarda está autorizado e reporta táxi. Após a aeronave da companhia retaguarda, autorizado, reporta o táxi, 1715. And chin to the tower, frequency 118, Niner 5, Sarito Niner 8, 0 Niner. 118, Niner 5, have a good weekend, sir. Thank you. Sabe que o Luiz que vai fazer TGL em Veracruz? Ciente, chame-no através do farol da barra. Torre Salvador, muito bom dia. Passarinho do 9809, passa Simbra, trem baixo. Bom dia, passarinho do 9809, o vento é 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, altímetro no 0, no 7, tem livre pouso, pista no 0. 17, livre pouso, 7, pista 10. 35 no 7, decolos 44, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, tô 35 no 7. Controle Salvador, meu cordial, está em contato ao radar. 35 na 7. Chegou no PE 07, mas o paredão no 0. Gol no 607, confirme se está visual com ATR, a passarinho na curva final no 0. Visual. Gente, após a passagem do tráfego na curta, após ali mantém cabeceira 1-0, gol no 607. Na linha batendo a 1-0, gol no 607. Gol no 897, no 06, pushback acionamento. Gol no 897, no 06, está autorizado, reporta por táxi. Está autorizado, chamarei táxi, gol no 897. Para o táxi, ADS a cargo 86570, 2 a bordo. Temos 2h18, alternando Natal. Sim, TAP 6570, aguarde para o início do táxi. Ah, se escuta. No Solos 47, à direita, na Taxi Delta, Solo 219, bom dia. Solo 219, à direita, tá, passei na 219. Solo Salvador, passei na 9809, ligando a Delta. Romesca Bravo. Qual é a posição agora? 7 ao solo. decolagem dando zero, vento 120 graus com 10 nós, igual no 607. Decolagem dando zero, no 607. No ONU ou no ONU, esse é um número cabalístico. O senhor vai manter 500 pés? Muito bom. Livra o farol da barra, 11 e 11, eu suponho, lá em Ilhéus, que o sinal vai ser informado. Frequência livre. Para o táxi, o voo 1715 com 1-44 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna Campinas. Frente autorizado o táxi até o ponto de parada da pista no zero via Índia Alfa no ponto de parada Chimetô em 1-95, ajuste no zero, 1-7. Autorizado o táxi via Índia e Bravo no ponto de espera 1-0, 118-95, combine 17 no 705. Essa carga 6570 vai seguir o Boeing da Gol como número 2, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-98-95, ajuste no 0-7. Essa carga 84, desculpa, 6570, livre táxi, seguindo o Boeing da Gol. Madureira, 909. Gente, mantém a posição, 909. Mantém, 909. Flip 5514. 5514, prossiga. Posso fazer a sua autorização para a gata João 70? Só um minuto para a cópia. Salvador, bom dia, bom 607. O número 607 é o controle. Salvador está em contato. Sonho no número Alfa, reporte pronto para decolagem, cabeceira 1-7. 1-7 não recebeu a transmissão do controle. Não seja por isso, capitão. Meu cordial bom dia. Contato radar estabelecido. Você está passando agora a altitude de 2.400 pés, subindo sem restrições para o nível 3.620 e executando a saída da Elida Bridge. Câmbio. Então, cordial, bom dia também. Na saída da El, Leda Bridge, o visual está muito bonito aqui. Sete controle, Salvador, 120.8, trip 5514. 5514, será correto, agora puxa o acionamento na parte 3. Puxe e acionamento, trip 5514. Reporta táxi, trip 5514. Gente, reportar para o táxi, trip 5514. Para o táxi, voo 1897, 131 na bordo, 3:25, alterna Campinas. Sente voo 1897, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio, Índia Alfa. No ponto de espera vai chamar a torre em 1-98-95, ajuste no 0-7. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, via pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera chama a torre 1-98-95, voo 1897. Autorizado 9809, observe o Boeing da Gol. Taxi A após ingresso Juliette para remota 1-4. Após o Boeing da Gol, Juliette remota 1-4. Decolo 5-2, controle 120.8, bom voo e bom dia. 1208, obrigado aí, tenha um bom final de semana. Igualmente. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 1715, decola na escuta. Gol 1715, é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. É, chegou 1715. 170, livre decolagem da pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, apta cargo 6570, pista 10. 2 Salvador, bom dia. Boa noite, 97, mantivera da 10 pronto. Chegou 897, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém na 10, boa noite, 97. Decola 5-4, vai curvar à esquerda, cruzar o campo e vai reportar livrando o eixo da 1028. Presente, curva à esquerda para cruzamento em Jardim Liberal. Também a 570, decola 5-4, controle 1208, bom voo, bom dia. Também a 570, chama o controle 120, decimal 8, então bom voo, bom dia. Obrigado, 208, ápice a cargo 6570. Salvador, bom dia, é o ápice a cargo 6570, passa 2.400 na sua escuta. Ápice a cargo 6570, controle Salvador, está em contato radar, câmbio. Câmbio. Não é ele não, é Roberto e Gustavo. Ok, um abraço aí. Abraço. Number Alpha prossegue com pro buraquinho. Reporte sobre buraquinho para transferência ao controle Índia Number Alpha. Pro de buraquinho, reporta na vertical, Índia Number Alpha. Se 97 forma o tráfego à esquerda, um Charlie 150 com proa norte, mantendo mil pés, não vai ter perigo da decolagem, o vento 120 graus, uma dúzia nós, está livre da 10. Autorizado a decolagem da 10, voo 897, avisou o contrário. Para da pista 10 via Pátio Indian, no ponto para Chimentor em 1, decimal 95, o ajuste no 097. Senta, ajuste no 097, autorizado o Pátio Indian Alfa no ponto de espera 11895. TP 5514. 5514, o ajuste está 10 no 7. 7514. Gol 1607, chame Recife, frequência 1251, gol 1607. Ok, chame Recife 1251, grato, bom dia, gol 1607. Boa. Decola 57, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, muito obrigado, bom dia, parabéns pelo senhor controlador, até a próxima. Grato, obrigado. Presente, União Número Alfa, chama o controle 120, decimal 8, então bom voo, até o regresso. Controle 120, decimal 8, até o regresso, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 1897, Léo Leda Bré, ou da Léo Leda Brit, passa 2.400. Gol 1897, Mundial. Está em contato radar, suba conforme autorizado e sem restrições. Ao 360, uma pessoa da saída, sem restrição, muito obrigado, boa noite, boa noite. O 17 15, chame Recife, 1288. 7288, obrigado aí, um bom final de semana a todos. Boa. Boa. Absa 6570, chame Recife, 12545. 2545, Absa Cargo 6570, obrigado, bom dia. Boa. Chana 621, 930 Tags, até a ponte espera da pistão 90, via pátio Indial, no ponte espera de metrô em 1-1-1, estação 95, ajuste no 097. Pátio Indial, no ponte espera, 295, obrigado, bom dia, até a ponte. Prossiga visual e sempre na escuta, câmbio. Sempre na escuta, o Ídolo Weber Alfa, câmbio. Decolando 00, controle em 20 decimal 8. Bom voo, bom dia. 120 decimal 8, TP5514, obrigado, muito trabalho. Doutor Salvador, bom dia, TP5514, decolado na PUCA, na sua escuta. TP5514, controle Salvador, meu cordial, contato radar, suba para o nível de voo 170, câmbio. 170, na ascensão TP5514. Trip 5514, controle. Na escuta, prossiga. Vai interferir muito com a sua navegação se fosse autorizado voar direto a Aracaju? Negativo, seria excelente, senhor. Autorizado. Ok, direto a Aracaju, Trip 5514. Tá livre a linha e decolada, pistão no zero, vento 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós. Livre a linha e Union. Corrigindo, Salvador, seta 3153, está na posição 9, informação Índia, autorização para o Galeão, seta 3153. 3153, dia confere, está pronto para a cópia. Pronto para a cópia. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10 até SMAP, após Lúcia, após conformamento da cola da 10 com curvas direita. Prefeitura da El, Leda Bridge, o transponder 5033 e o controle da PR 120.8. Autorizado 5330, após o voo 10, mato, depois luto, pista 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 5033, 120.8, na 3153. Tá correto, me pronto para o pushback, acionamento no portão 093153. Semana 093. Paulo Salvador, Rio 5973, para o pushback acionamento. Tânico, equipe de solo, repato para o táxi, Rio 5973. Seu solo? Rio 73, copiou o solo? Afirmativo, vai iniciar o táxi, reportar quando vai iniciar o pushback e reportar quando está o táxi. Bom dia, o Chané 6219. Luciano 6219, controle Salvador. Está em contato o radar. Sente, obrigado. Se possível, senhor, vou à posição Leda. Livre. Obrigado. O Chené 6219, possibilidade do senhor coordenar a plano de bridge, senhor, ver se a gente consegue minimizar esse atraso? Ah, positivo. Vou coordenar aqui. Muito obrigado. Luciano 6211. À disposição. Contando com a benevolência do melhor centro de controle do Nordeste, o senhor está